eu sofro por paixão, eu não morro. Quem quiser me amar tem que fazer gostoso. Puxa-me dessa, falou pra mim, chegou logo o boy, sim. Falou pra mim, chegou aí o David. Falou pra mim, chegou logo o boy, sim. Sou conhecido como filho de papai, sim. A bebida oficial do boyzinho, meu amigo Stefano, tamo junto. Foi o meu pai quem me quis assim, desmantelado um raparigueri. A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. Foi o meu pai quem me quis assim, desmantelado um raparigueri. A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. A onda chega, só assédia noite e dia. No meio da putaria, um boyzinho estourou. Tô arrumado, só que as top do meu lado. Sou playboyzinho afamado, aonde chego, vem alô. Falou pra mim, chegou um boyzinho. Falou pra mim, chegou logo o Davey. Falou pra mim, chegou logo o boyzinho. Sou conhecido como Davey Estouradinho. Um abraço para o meu fã clube estourado das boyzinha real. Tamo junto, minha filha. Puxa. Um abraço, Outlets Multimarcas, tamo junto. Um abraço, pai, restaurante dos caminhoneiros em Itabaiana. Foi o meu pai quem me quis assim, desmantelado do raparigueri. A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. A onda chega, só acerta noite e dia. No meio da putaria, um boyzinho estourou. Tô arrumado, só que as top do meu lado. Sou playboyzinho afamado, aonde chego, vem alô. Vai. Falou pra mim, chegou logo o boyzinho. Falou pra mim, chegou logo o Davey. Falou pra mim, chegou logo o boyzinho. Sou conhecido como filho, vai, vai. Falou pra mim, chegou logo o boy, sim. Falou pra mim, chegou logo o Davey. Falou pra mim, chegou logo o boy, sim. Sou conhecido como Davey, um estouradinho. Dido Cavaco, Neto Divulgações. Um abraço, minha amiga Morena Divulgações, a moral de Itaberaba. Um abraço, meu parceiro Tiaguinho, estourado, desocupado.